excelência. Sabe que cê não me der assistência. Você tá vindo pra concorrência. Eu sempre consigo tudo que eu quero. Antes da vírgula, mais 5 zeros. Talvez eu compre até um castelo. Só espera eu bater o martelo. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás. Meu corpo tá balançando.